jogada, sua girada está na parada. Trazendo pra você, contando pra você, o melhor lance da jogada. O Morumbi viveu uma tarde de gala. Um público dos maiores, casa cheia. É o gran final do Campeonato Paulista de 1982. Corinthians e São Paulo, os personagens do espetáculo. E que você acompanhou no futebol tradição alegre da sua. Campeão Paulista de audiência. E atenção, emissoras da cadeia verde e amarela. Começa aqui o nosso show de rádio exclusividade Bandeirantes. É o nosso tema, humor, sempre foi nosso lema. Se o seu time joga no Pacaembu, queremos vê-lo sorrir, mas o jogo já vai começar. Jogadas nós iremos guardar, contaremos pra você, ouvinte, logo depois do artista e do show de rádio. É alegria, vivendo, lástima e nostalgia. Aquela mansão no Morumbi com a bandeira tricolor tremulando na torre da ala leste, vamos encontrar o torcedor mais fanático do mundo. No salão cinza ratinho de do Morumbi faz relax ouvindo um som. Mas hoje eu estou muito tenso, muito aflito. Será uma tarefa dificílima para o Saint-Paul Piriguet. Vamos ter que vencer dois jogos no Palácio de Buckingham do Morumbi. Mas é missão impossível para nós, o tricolor. É filme de TV, tão somente. Ah, eu confio em Serguezinho, Sir Everton, Marinho Chagas, que retornam para a felicidade maior do clã tricolor. Eu confio em Renato, Oscar, Getúlio, Dom Dario. Eu confio em Paul Cesar, Zé Sérgio, Heriberto. Enfim, eu confio nos gênios que defendem as três cores sacrossantas do meu idolatrado amor, o tricolor. Mas eu não sei, eu estou assim com pressentimento. Arquibald, Arquibald. Bom, bom, Miló, estou ultimando os preparativos para a ceia da vitória, Miló. Bom, bom. Ora, mas deixe esse mistério para o Chiquinho Scarpa e venha cá. Ah, mas como eu estou tenso, meu amigo, não sei se é intuição. Ah, eu precisava falar tanto com o Toninho Galvão. Ele me acalma, ele me deixa relaxado. As suas ordens, Miló. Quer champanhe? Ah, sim. Delicious, Arquibald. Mas sabe, eu não sei. Apesar dessa minha intuição, assim, eu continuo confiando no meu tricolor. Mas eu também, Miló. Afinal, Serginho precisa desencantar, não é, Miló? E quem sabe não será hoje, não é? Ah, Deus te ouça, Arquibald, Deus te ouça. Aliás, é a chance de Serguezinho de permanecer defendendo o Saint-Paul e o Piriguer. É mesmo, Miló? É, porque eu não sei, ele já está devendo faz tempo, eu não sei. Toda hora ele diz assim, ah, eu vou sair, eu quero sair. Que saia. Ou então jogue hoje. Arquibald. Aqui, Miló. Ligue a TV Bandeirantes, tire o som e sintonize a rádio Bandeirantes. Ah, mude, eu vou começar a sofrer. o Bebedouro! Ai, Bebedouro! Noite Azul Paulista! Boa noite, Petrópolis! Ai, eu te adoro, minha Petrópolis! Eu não sei o que eles querem, Petrópolis, meu Deus do céu! O auditório está repleto, está uma maravilha! Boa noite, emissoras da cadeia verde e amarela! Eu adoro vocês! Oi! Olá, lá! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Esse auditório está uma maravilha! Hoje está demais! Ai, ai, ai! Boa noite, Brasil! Destaca hoje a grande chance! O sucesso do MPB! Música popular brasileira, por favor! Antes, porém... Mas comecei, por favor. Mas como não tem, meu filho? Fernanda, por favor, você não pode deixar, minha filha. Ai, ai, ai. Ai, pergunta, pergunta. Você me resolveu. Vou trabalhar, meu filho, vou trabalhar. Tem comercial? Ai, que beleza. Eu vou tirar do meu colete. Ai, ai, ai. Beleza, maravilha. Essa é a televisão que eu tenho em casa. Bicho, bicho. Garantia total até a Copa de 86. E não interessa onde vai ser a Copa, meu Deus do céu. Eu já repeti várias vezes. A Mitsubishi garante, sim, senhor. Auditório, atenção. Dentes brancos. Hálito puro, sabor cebola. Vocês conseguem com? Com vinho. Ai, ai, ai. Com vocês eu não discuto. Maravilha. Esse auditório... Maravilha! Tá tudo com placa, tá lá com faixa, que maravilha! Ai, vovó, que graça essa vovó! Bicho, bicho! O televisão perde sério, pois não? Vai começar a grande chance! Tá uma beleza de música, minha produção vai me dar agora! É o puxador de semirredo! Que escola, minha filha? De pé serrano? PV roda, por favor! Mas ouça, lá vai o Saint Paul de Montpellier, que era a vitória, touché. Pode ser que a gente esteja enganado, Dalmo, mas o Casagrande vai esparramar veneno em cima desse time. Para que o próprio Zé Sérgio vai cobrar a falta perigosa contra a defesa corintiana. Esperança para o tricolor do Morumbi. Correu Zé Sérgio, balão subindo, descendo, confusão. Entrou Dario Pereira, chutou. A bola raspa, vai embora, tendo a linha de fundo num instante dramático e que aperta o coração e a garganta da gente corintiana dança. O Sócrates veio por aqui, conversou com o Daniel Gonçalves. O time do Corinthians está mais de acordo. Vamos virar com o que acha, Jorge? Já vai começar? O negão! Traz São Judas e traz a ampola aí. Eu vou encher a cara. Não fica nervoso, joga esse filho. Confia no trabalho da pesada. Que pena, Marcinato. O Mário trabalhou. Hoje o Corinthians vai ser campeão paulista. Eu sei, paizão, eu sei. Mas o Coringão tem de dar toque, tem de deixar o tempo passar, que o empate serve. Mas vamos marcar. Não interessa empatar. Vamos beber morar. Eu quero um... Não, nega. Vai estampola aí que nós vamos encher a cara. Tem razão, pode batazar. Não interessa empatar, temos que marcar. Vamos lá, soca de casarão, birubiru. Vamos apoiar eles na roda e vestir logo essas faixas. Fala, meu rapaz, ficou com o birubiru, escapando de marinho, fugiu, jogou pelo adversário, liberto, vai cruzar, para não subir, o defesa entrou, mas ali, ameaçou, subiu, não tava para alcançar, nem subiu, acabou, tendo uma tirada de corpo, correu, recuperou a bola pela ponta esquerda, dá para trás, então, para Zenão, correu, enfeitou, bateu, a Paulo César, abriu na ponta esquerda, para Taliba, correu, arrumou para a perna direita, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou, Dario, cabeça na bola, ligando, a bola ficou com o alfinete, tentou, fracassou, a bola passou por ele, ficou com o Sócrates, calcanhar, recuou, devolvendo o balentão para o alfinete, enroscou-se todo, parece que ficou nervoso. Era Montito Gomes. Sábado agora é a... Serrana na capinga, tem madrugada, com a mão na peixeira. E você fica pensando naquela baiana, você fica torcendo que dizendo que ela estivesse. finalmente se encontra, bicho. Que bela que dá. Que bela que dá. Você convida ela pra sentar. Mas está desgraçada. Garçom, uma rapadura. Só tem como. Desce dois. Desce mais. Bichinho, pede uma porção de farinha torrada. A gente ofereceu farinha torrada. Aí vai tapar, vai tapar, vai tapar. Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Você diz pra ela. Tá tudo muito bom? Bom. Tá tudo muito bem? Bem. Mas realmente, eu preferia que a farinha estivesse. Você não come jabá. Você não come jabá. Você não come jabá. Todo mundo dizia que a gente existia, pois parecia um jegue, coisa e tal. Mas realmente a gente era um casal, um casal que passava mal. Você não come jabá. Você não come jabá. Você não come jabá. Você não come jabá. No começo era lindo, era divino, era maravilhoso. Não fosse o bafo dela que realmente era horroroso. Mas de repente alguma coisa perdeu. Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não come jabá. Você não come jabá. Você não come jabá. Você não come jabá. Bichinho, o que é que você tem? Não tá tão ferrado. Nada. Foi decente fazer essa prática. Não for mesmo a escolástica. Me deixa nervoso. Nosso amor era um forró de sanfônica. Eu sei. Mas você tira na cama atômica. E lá vem o time do 40, Guatarima, levou o primeiro, levou o segundo, vai pra área, rolou pra Casa Grande, vai ver o seu goleiro, ele soltou, é bom! Define a parte no Morumbi. Corinthians, campeão Paulo.